A Sociedade Portuguesa de Passagens e Forragens é uma associação sem fins lucrativos que agrupa um conjunto de pessoas que direta ou indiretamente se interessam pelo estudo desta temática das passagens e das forragens em qualquer das suas vertentes, aspectos, funções e utilizações. Portanto, os principais objetivos desta sociedade são, por um lado, intensificar o desenvolvimento e difusão da ciência e das técnicas de produção e utilização das pastagens e forragens no processo agrícola, em benefício público, e, por outro lado, também o apoio e o estímulo entre os investigadores, técnicos, agricultores, portanto, com iniciativas tendentes ao intercâmbio da informação de caráter científico e técnico dentro de um contexto de ajuda e de processamento do domínio desta temática. Procuramos ir para vários locais do país onde esta temática das pastagens e forragens tem, digamos, relevo particular, e por isso estamos aqui em Oliveira do Hospital. Ou seja, por um lado, salientar a importância das pastagens e forragens na alimentação dos animais e, por outro lado, ter esta componente da conservação e da recuperação dos solos e no ordenamento do território.